Salvador, mais boa tarde. 2230, Passaredo, no perfil da Arbor. Passaredo 2230, contato radar na decolagem, sul para o nível 180 na saída Arbor. Para o 180 na Arbor, 2230, Passaredo. Papatango William Mike Alfa, autorizado nível 180, corrigindo, nível 080, e chama agora o centro Recife, 126 decimal 85, alternando 125 decimal 45. Oh. 5240, visual com a pista. 35240, chama agora a torre 118 decimal 95. 295, boa. Papatango Romeu Charlie XZ, informa estimado para ingresso na terminal Ilhéus e pouso. Sempre Romeu Charlie XZ vai atentar para tráfego de helicópteros Bravo Hotel 06 a 1.500 pés, agora no corredor Vera Cruz. São dois helicópteros. A 1.500 pés. Frequência livre e coordenação local. Ao ingressar na terminal, Léo 120 decimal 1. Licença da Serra, sim. Frequência livre. Centro Recife, segurança imediata. Cliente, mantendo o ponto de espera com o 32. Entendido, 135 a volta, 3283, táxi Índio, ponto de espera do 102, 895, que legal no 019. O 1394 autorizado, puxa a porta táxi. Atenta a companhia, táxi na retaguarda. Após o meu histórico. Autorizado, posicionamento, 1394, fazendo a área da companhia. Estamos nesse momento. Sol 121 decimal 9, azul 4, 41 no 6. 5240, baixa o travão. 35240, tráfego avistado, atendido de pouso, cabeceiro 90, vento 190 graus, 1 menos. Leve de pouso, 35240. 1 no 6, livrou a pista. 41 no 6, taxi alfa, importante da FIES. Mas não pode cruzar com o mesmo. Vai ser autorizada a ascensão ao 065. Mantenha a escuta do controle. Na contravento da pistão 0. Sim. 039, atente ao Passaredo, à sua direita, a 5 mil pés, não irá interferir na sua situação. 65050, controle Salvador, mantenha condições lá do corredor Vera Cruz, reporta ingressando no corredor Interlagos. 50, solicita autorização para cruzar direto para Itapuã, Meia Chefe, pedindo descida 510. Marinha 5050, está autorizado a prosseguir via Farol da Barra pelo litoral, porém só se descer para 510. 50, descendo para 510, cruzará para Farol da Barra. Correto, a 500 pés prossegue via Farol da Barra, Marinha 5050, reporte Farol da Barra. 5050, reportará no Farol da Barra. Controle Salvador, Oscar Hotel Kilo, estabilizado no localizador. Papatango, Oscar Hotel Kilo, completa final, torre 118, decimal 95. 11895, Oscar Hotel Kilo. Controle Salvador ciente, reporte passando através de Vera Cruz. Reporta Vera Cruz. 356 to 6 clear left final approach runway 10, descend to 2000 feet, Hotel Sky 101, I don't report runway inside. 2050, 1019, clear ILS, I'll report. 054 na escuta. 056 na escuta. Se encontra antes da Juliette. Padrão 6, mantém posição antes da Juliette, por favor. Manterá a posição antes da Juliette, azul 4166. Solo Salvador, 3B, 5240, livrou na sua escuta. 5240, quilo 43, atenta sinalizador. Confirme. Quilo 43, atenta sinalizador. 3240. 3, Cometa 38, mantenha a posição e aguarde. 2 Salvador, Marinha 5043, do farol de Itapuã. Marinha 5043, o farol de Itapuã está aproximadamente mais 5 milhas. Mantenha condições baixas, chama agora a torre 118.95, tem um bom posto. O 43 chama na torre 119.95. Afirma, 118.95. 18.95, 43. Autoriza a Rosuna, linha 5051, 310, solicita a Rua para o Farol da Barra. Marinha 5051, desça para 510, altimetrando 019, autorizado Farol da Barra. Ok, Marinha 5051, não copiou, sequência. Desça para 510, altimetrando 019, na prova do Farol da Barra. Autorizado adicionar, confirma 2 a bordo de autonomia. 2 a bordo, batendo. Sente, acorda pronto, táxi, comitando a 9. O quilo, confirma o espaço de estacionamento? 4-5, Oscar, até o quilo. No solo, 1-1-1, livre à direita, chame só na frequência 1-2-1-9. 1-2-1-9, Oscar, até o quilo. 050, reporte através de Pituaçu. Solo Salvador, Papatango, Oscar, até o quilo. Escuta o quilo, táxi alfa, reporta antes da Juliette, confirmando o trem. Trem, Oscar, até o quilo, vai táxi alfa. 30, controle. Cruzando agora uma centena, senhor. Autoriza da presente voar para o destino? Aguardo a coordenação completa. Obrigado. Aguarde, cometa 38. 3566, complete the last final approach, runway 10, and contact Hotel 118.95. 118.95, good day. Bandeira 510. Marinha 5043, faça espera do farol de Itapuã e aguarde. 5043, para segundo de espera. Salvador Tower, good afternoon, 35626. 35626, continue approach. Report and gear down with the look, QNAG 1019. I'll report. Lima Mike vai reportar para cruzamento. Vou para o Tower. Paulo, confirme para o azul 4166, era para aguardar o táxi do voo que estava no traverso, na posição 04, ou o voo que está aguardando para cruzar a Juliette? O 416, ingresso Juliette, ingresso parte 1, e mantém a posição no parte 1, com segurança, aguardando para ingressar no portão 03, só para livrar a passagem da Juliette. Azul 41 no meio ascente e vai ingressar no pátio e aguardar em posição para livrar a Juliette, Azul 41. Confirmo, então 3805? É, 3805. Então 3805, contato radar na decolagem, para o nível 320 na saída da EL, após Leto, direto Brito. 320 da EL, após Leto, Brito, 3805. In locker tape 5626. Tape 5626. Clear to land, runway 10, wind 190 degrees, 14 knots. Clear to land. Papatango Lima, Papaquilo, controle Salvador na escuta. Marinha 5043, confirme visual com aeronave 1ETR da Trip na longa final. Esse 4043 escuta? 43 visual ainda. Confirme visual com a aeronave da Trip na curta final da 1-0. Negativo, 43. Lima para aquilo, prossiga. Lima para aquilo, ciente. 43 está visual com a aeronave na final. Marinha 5043 tem condições de prosseguir a retaguarda da aeronave? Objeto 5857, controle Salvador, acelera identificação, desça para 4 mil pés na chegada bom. Ajuste a altimetro no 09. Marinha 5050, chama agora a torre 118, decimal 95. 5050, chamar a torre, frequência 118, decimal 95. 43 é autorizado cruzar a final da 10 sem interferir na aeronave que era final, reporte após cruzamento da mesma. Reportava cruzamento da 10. Positivo, Marinha 5043. Tempo, pés aguarda transferência para tudo. Prossegue via litoral. O 051 copiou o controle. Aliás, manteve o 90600. Torre Salvador, Marinha 5050. Marinha 5050, reposta no farol de Chapão. 43 para o cruzamento da pista 10. Marinha 5043, autorizado, reporte na curva direita, autorizado pouso no pátio militar, sem interferir na cabeceira 10, reporte solo controlado, sem sobrevoar o pátio militar. 43, reportará no solo controlado, direto, aproximação direto para o pátio militar. Positivo, Marinha 5043, vento 190 graus, 17 nós. Tudo 90 graus. Trip 5626 on the ground at 16, turn right, contact the ground, frequency 1219. 1219, 46 que eu falo. Na frequência 120.8. 1208. Firmo. Position 05, attention to small. Alpha Kilo, position 05, 5626. Final da 10, reporte na final da 17. Reportará na final. Dois, dois, dois, três, zero, chama agora o centro Recife. 128, decimal, com a gente. 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. Cobrinha secundária, senhor, 13325. Primário 125, décima 1. 125, Ana, obrigado. Cruzando 180, LJ 585. Objeto 5857, desça para 4 mil pés na chegada bom. Altímetro no 09. Recorrendo 4 mil, 29. Agora a torre 118, decimal 95. Torre 118, decimal 95. Comenda 38, confirme decolorada Perseção Hotel. Ciente, aposto na Delta, comenda 38. Ciente, 1924. Voo 9900, decolado 18, sendo controle na frequência 120.98. 208, boa tarde. Torre Salvador, Marinha 5051, a 8.5 de fora. Marinha 5051, reporte no Fala Estapó. Marinha 5050 para o cruzamento da 10. Gol 1600, confirma o 4 transplantado. No Fátima está em solo controlado, só evitamos sobrevoar o mesmo. Ciente. Fuca transição Zipar, contato radar, gol 600. Comenta 38, afirme. 38, comenta 38, sobe sol na frequência 1.2.9. A 3283, ali mantém cabeceira no zero. Cometa 9 autorizado cruzamento imediato, reporte na Delta. Marinha 5043, confirma solo controlado? Negativo. Reporte solo controlado, Marinha 5043. Agora posição 10 horas, 17 milhas. Após lenda que está autorizado direto para ele. Gente, quer fazer alguma aventuração? Chama o centro Recife agora em 125.1, alterna 13325 e chega a possibilidade de manter a flor direto P. 251-3325, pode estar aí, obrigado. 283, nível decolagem, cabeceiro no 0, veto 190 graus, 189. Tango Hotel Oscar Zulu, confirme na RMA. Prosseguir para Salvador. Papa Tango Hotel Oscar Zulu, ciente, aguarde para decolagem. Batango, até o Estado Azul, acionamento é carreira do comandante. Salvador, Marinha 5050 no solo controlado. Marinha 5050 no solo 22, sequência livre. Bravo. Então, Salvador, Marinha 5051, através do farol de Itapuã. Marinha 5051, autorizado o cruzamento final da 1-0. Pela esquerda, reporte na final da 1-7. Marinha 5051, solicita final direto para o pátio militar. Marinha 5051, autorizado, reporte solo controlado, vento 190 graus, 18. Nós evitando sobrevoo sobre o pátio militar. 5051, cruzarado, solo controlado. Na barra via litoral 510, o Marinha 5054, altímetro no 019. 54. tarde, Oxama 6326. Oxama 6326, controle Salvador, acionando identificação. Desça para o nível 050 na chegada Mare, altímetro no 019. Ok, identificou. Vai descer para o 050 na chegada Mare. O altímetro 1019, 6326. 33, está com 139 a bordo, 4 horas e 10 de autonomia, antena Galeão. 333, táxi a Índio, ponto espera do 02895, que é legal, no 019. Ele está com ponto espera 1895, obrigado, bom, 333. 338, autorizado, táxi a Juliette, 41 no Índio, ponto espera do 02895, que é legal, no 019. 50, Romeu Charlie X-Ray. Serviço radar encerrado, 53 milhas sudoeste Salvador, mantém o nível 065, chama agora o controle Ilhéus, 120, decimal 1. 09. 0 vento 190 graus, no segundo. Espera no 02895, que legal, no 09. Conterra, 12545, boa tarde. Tan 3283, controle Salvador. Prossiga. O Centro Recife informa que Aracaju está operando com abaixo dos mil instrumentos. Visibilidade 1.700 metros, teto 1.000 pés, chuva intermitente. Assiste, está 3283. Controle Salvador, acena identificação, desça para o nível 050 na chegada, bom? Ajuste de altímetro no 019. 050, o objeto 5857 autorizado ao final do procedimento ILS-XY no 0, desça para 2.000 pés, altímetro no 019, reporte estabilizado. Gente, o esquilo Zulu, Aracaju 090, decola a pista 17, curva à esquerda, sai da ponte, controle 120.8, aciona 02. Patango até Oscar Zulu, ciente, permaneça na frequência da torre. Conforme instruções do Centro Recife, dá presente voo direto ao VR Caju. Voando VR de Aracaju, tá 3283. Salvador, boa tarde, é o Gol 924, cruza 2500, cruza curvando à esquerda na saída Puca. Gol 1924, contato radar na decolagem, suba para o nível 350 na saída Puca, transição Caju. Ok, Puca Caju para o 350. Permaneça na nossa frequência. 648, Centro Recife, correção. Controle Salvador 1208. 1208, obrigado. Agir vento. 924, decolou 27, sendo controle a frequência 1208. Está livre de decolagem 394? Voo 3994, livre de decolagem, vento 180 graus, 199. Luciano, 394. Por onde é isso? Aguarde. Aguarde. Voo 366, minha variança não pode esperar. Vai manter. Solo Salvador, boa tarde, escrito. 4 mais 0, informação Romeu, solicita 1.80 para a Petrolina. Eu tenho 2.00, copio, aguardo a coordenação 3.490. Enviamos. 200 Petrolina, autorizado, decola a pista no zero, curva esquerda, saída Momo, código, após direto, controle 120.8, aciona 5537-3590. Autorizado, Petrolina 200, decola no zero, curva direita, saída Momo, posso código, chamando 208 e aciona 5537-3590. Correto, ponto puxa. Quente. Oscar Zulu, então chame o controle na frequência 1208. 1208. 056 vai prosseguir via corredor Vera Cruz ou vai prosseguir via Farol da Barra? Certo, desça para 500 pés, vai prosseguir via Farol da Barra pelo litoral, altímetro 10019. Boa tarde, eu só passando o chão, Aguarde. Oxanai 6326, está autorizado a final do procedimento em LSX Way, desce para 2.000 pés, altímetro no 019, reporte estabilizado. Descendo para 2.000 pés, reportará estabilizado, 6326. Estabilizado, Copa V 5857. Objeto 5857, chama agora a torre 118, decimal 95. 295. TAM 3283, chama agora o Centro Recife, 126.85, alterna 125.45. 2685.45. Gol 1648, apresente voo direto Duna, autorizado descida para 3.000 pés, altímetro 1019. 3.000 pés, General 1019, direto Duna, obrigado, 648. Oceania 6222, autorizado descida para 4.000 pés, altímetro 1019. 4.000 com Midian, né? 222. Papatango, hotel, Azulu, controle. Boa tarde, senhor. Eu vou fazer o sobrevoo através do Lauro de Freitas do Pecado aqui na pista. Vou manter um treinamento no solo. É, mantenha 500 pés, condições mais, hotel, Azulu, altímetro no 019. Atento, camarada, que sofreu uma nova decolagem, hotel, Azulu. Confirmando, vai perto do aposo? Não, só treinamento periódico da empresa. Confirmado, mas o treinamento inclui pouso? Não, só toque remédio. Sim, o local está homologado para operação? Não, a gente sempre opera aqui, para treinamento, cheque, sempre é feito aqui. Sim, o local não está homologado, a responsabilidade é do piloto em comando. Ok, pronto. Controle Salvador, vou no 394. 90 graus, 189. Tive pouso, objeto 5857. Comilha, Sul, Salvador, suba ao nível 360, na saída da El, após letra direto brilho. Livre ao 360, após letra, voa direto brilho, gol 394, obrigado. Sou ligando no 333, boa tarde. Vão no 333, contato radar na decolagem, sul para o nível 360 na saída da El, após Leda, direto Bridge. 360 na da El, após Leda, Bridge, igual no 333. Marinha 5054, agora a torre 118, decimal 95. 118, 95. Vitor Mike Quebec, controle Salvador, 1208. Marinha 5054, reporte do farol de Itapuã, vento 190 graus, 17 nós, que negócio no 09. Reportará o farol de Itapuã. Confirmo, PLB. Com 069, boa tarde. Vento, Mike Quebec, confirmando a procedência Cairu. TAM 3154, controle Salvador, acena identificação, desça para o nível 050 na chegada à mare, ajuste de altímetro no 019. 050, chegada à mare, 1.9. Trabalhava, bom. Índia, 9.9.